Tarde 14, gate 5, para o push. 1714, portão 5, aprovado, pushback, acionamento, chume táxi. Amaral, táxi. Salvador, uma boa noite, Azul 4446, formação Bravo. Boa noite, Azul 4446. Identificação, desça para 2000 pés. Ajuste agora 1016, chegada a mar. 2000 pés, 1016, mar, Azul 4446. Golo 8 no meio, estabilizou? Estabilizado, Golo 8, 16. Completa a aproximação, agora o altímetro é 1016. Completa a aproximação, chame turno em 18 metros. Entende? Azul 4446, boa possibilidade de voar na proa de Duna? Só um minuto agora. Com 8 no meio, copiou? Comandante, com 8 no meio, tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 016. Acabou de baixar no 016. Continua a aproximação, reporte quando avistando, trem baixo travado no 8 no meio. QN informará quando avistado. Está com o trem mais travado, avistando, confirme a pista molhada. O Gol 18, 16, tem pouso autorizado na pista no zero. O vento é variável com 4 nós, agora com 3, 4, 0 graus. Afirma, senhor, considere pista molhada. Eu não tenho um pouso há algum tempo e o tráfego anterior não me confirmou se tinha pista molhada ou úmida. A última chuva foi aproximadamente 1 hora e meia atrás, senhor. Oh, ok, muito obrigado. ataque do Gol 1714, está com 187 a bordo, 2 horas e 23 de autonomia, alternando Recife. Autorizado táxi, via Índia em Alfa, até o ponto de espera, pistola 0, ajuste no 0 no meia. Assume pronto para decolar de ponto de espera do 10, senhor. Afirmativo, chama ponto de espera, ou 174. No meia, no solo 56, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado Alfa Juliette, protão 5 nesta frequência, senhor. Poderia confirmar a pista molhada? É negativo, a pista da 5, só livra Alfa Juliette para o 5, 189. Senhor, chegou, tempo, obrigado pela informação, senhor. Pista seca. Sétimo 4, autorizado alinhar e decolar, pista no zero. Vento agora de 320 graus com 04 nós, ajuste acabou de mandado para 10 no 7, senhor. Ok, 10 no 7, agora vai alinhar e decolar o voo 714. Antônio Salvador, azul 4446, desvia à esquerda por 15 milhas na proa 015. Está livre? Obrigado. No 4, decolado ao 0500. Chama agora o controle em 120.8, bom voo, senhor. Pode virar. 714. Olá, 714, contato radar André Colégio, subo e mantenho 230, saiu da PUCA. 230 PUCA, 714. Fernando comprou de Duna Azul 4446. Salvador Azul 4446, mais um desvio na proa 060 por milha. Por gentileza, tu poderia nos adiantar a saída para Guarulhos? Guarulhos, vocês esperarem muito. muito provavelmente da El Leda Bridge, senhor. Muito grato. Luna 4446 da Azul. 7. Quatro, quatro, quatro, meia, nível S, informe estabilizado. Quatro, estabilizado, Azul 4446. Luna 714, chame Recife 2085, alterna 2545. 2085, 2545, 714. Azul 4446. Azul 4446, complete aproximação, chame o torre em 1862. 86, uma boa noite, azul 4446. Boa. Taxi, chama para o taxi, 2520. Para o operador de Finger. Eu tenho contato com o Infraero, confirme, é o número 4? Aí, chegou, muito obrigado, se considera. Tá ok. Tá no 602. Baixado e travado no LSX, aí. Boa noite, azul 4446, tráfego avistado, ajuste no 017. Pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento calmo. Lee 17, livre pouso na 10, azul 4446. Azul 4446, só pode confirmar se está chovendo sobre o campo? Negativo, senhor, pista seca. Obrigado. Táxi do Tatrim 520 com 121 a bordo, 3 horas e 5 alternando Salvador. Carlos, entrei 520, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 7. Chame o controle do colégio, ponto de espera 10, senhor. Gente, à direita até o ponto de espera. O tá, 3520, chama lá. Solo Zulu 4, libera a pista próxima à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 01, nesta frequência 4446. Livre táxi, Alfa Juliette, na sua escuta 4446 azul. espera pronto, TAM 3520. 3520 autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento variável com 2 nós, ajustando 0 no centro. Além da colgama 0, TAM 3520. Zero decolado 18, chama agora o controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, grátis. Salvador, bom dia, tá 3520. 3520, contato radar, decolagem, submontanha 130, toda Puca. Sim, saindo Puca, saindo 130, tá 3520. Aí, pra onde era Aracaju, direto para o TAM 3520? Não copiei. Pra onde era Aracaju, para o TAM 3520, autorizaria, senhor? Direto Aracaju, 3520.